Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. É sempre uma experiência muito gratificante retornarmos a esta casa que sempre nos acolhe tão amorosamente. A nossa gratidão, então, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Quando nós pensamos no sentido, na razão de estarmos encarnados, nós sempre lembramos, então, as lições que temos recebido do Consolador prometido por Jesus. Aprendemos no Espiritismo que nós reencarnamos para cumprir uma grande missão, uma grande obra de educação, de evangelização. E é uma grande obra de educação e evangelização de nós mesmos. Mesmo aquelas pessoas que reencarnaram como grandes missionários, que vieram para exercer um papel importante nas coletividades, em princípio eles estão fazendo algo também para a sua evolução espiritual. Tudo o que nós fizermos sempre resultará, de alguma forma, em algum reflexo no nosso crescimento, em nossa evolução. Parece um pensamento egoísta de pensarmos que nós reencarnamos para fazermos apenas algo para nós, mas é aí que está o grande segredo da questão da nossa evolução. É nós entendermos que nós somos o único responsável por ela, embora muitas pessoas possam colaborar. E como veremos nesta noite, embora muitas vezes nós também sejamos responsáveis pela colaboração à evolução de outros espíritos, mas se formos buscar ali o principal responsável é sempre o Espírito. Porque ao longo dessa longa jornada que nós vamos percorrendo de evolução, nós vamos mudando de cenários, de pessoas que vão conosco ali, contracenando nessa grande peça que é a vida. Nós vamos mudando de paisagem, ora temos alguns viajantes do nosso lado, ora temos outros. Mas nós sempre continuamos em nossa companhia. Sempre estamos com a gente mesmo. E aí então vem o grande... grande conclusão. Nós somos, de uma certa forma, espíritos que estaremos, durante toda a nossa jornada, como os grandes responsáveis pela nossa evolução. E por isso nós, quando reencarnamos, nós passamos por tantas experiências que nos desacomodam, que nos incomodam, que nos perturbam, que nos confundem. Experiências que nos trazem dissabores, algumas outras trazem alegria. Mas essas que trazem dissabores, que trazem descontentamentos, são as mais marcantes para a evolução do espírito. Porque são elas que muitas vezes nos fazem buscar algo que dê sentido à vida. Foi através da dor, do sofrimento, dos grandes porquês que nós formulamos sobre a vida, que nós chegamos, por exemplo, a uma casa espírita, em busca de um conhecimento, de uma razão. Por que sofremos? Por que passamos por determinadas experiências? Às vezes o nosso contato com a doutrina não é diretamente com o centro espírita. Alguém nos empresta um livro, nos fala alguma coisa, nos traz algum ensinamento para tentar atender essa grande pergunta que todo ser humano faz. Por que sofremos? Por que nós vivemos como vivemos aqui no mundo? Que parece ser um lugar muito encantador, e o é muitas vezes, mas em grande número de vezes também é um lugar que traz muitas decepções, muitas dores. Afinal de contas, por que estamos aqui? E a doutrina nos ensina que nós estamos aqui de passagem. Nós somos seres que estamos aqui temporariamente. Alguns vieram para ficar alguns anos, 15, 20, 30 anos. Outros vieram para ficar bem pouco tempo. Outros vêm e permanecem 90, 100 e poucos anos. Não importa. Todos nós estamos aqui por algum tempo. Isso às vezes traz até um incômodo de pensarmos, minha vida tem uma finitude. Embora a gente saiba que a vida, a existência aqui na Terra, ela é finita, ela tem um término, nós não gostamos muito dessa ideia. E vamos aprendendo com a doutrina espírita que na verdade isso é parte de um processo natural. Nascer e morrer é um processo natural. Talvez esse seja um dos grandes desafios que nós temos para mudar a nossa mentalidade, que trazemos de muitas vidas, com várias ideias que nós cultivamos, que nós até pregamos em outras vidas, que defendemos ardorosamente, e que elas ganharam uma força muito grande dentro de nós, de pensarmos que a única local de existência para o homem é a Terra, e não é. Felizmente, os espíritos benfeitores trouxeram revelações impressionantes das diversas moradas que existem no universo e que nós habitaremos um dia quando partirmos deste mundo. E voltaremos a este mundo inumeráveis vezes, porque também esses benfeitores nos ensinaram que nós somos seres que estamos em permanente retorno à vida corporal através da bendita reencarnação. Tem pessoas que não gostam de pensar em reencarnação porque ela traz um fardo, um peso muito grande. Vamos ter que recomeçar a luta? Vamos recomeçar tantos desafios, tantos impedimentos? Sim. Mas é aí que está a grande oportunidade de crescimento. E algo valioso que aprendemos com a doutrina espírita é que quando nós estamos encarnados ou desencarnados, nós temos que trabalhar pelo nosso processo de renovação interior. Porque nós podemos sim ser conduzidos pelas forças do universo que nos impulsionam a evoluir. E essas forças acionam mecanismos chamados dor, sofrimento, impedimento, luta. Porém, nós também podemos evoluir conscientemente. Podemos evoluir por esforço próprio, por desejo de progresso. Quando nós tentamos nos conhecer, nos modificar e quando tentamos fazer algo diferente do que temos feito até então para melhor. Nesse ponto, nós ainda experimentaremos o sofrimento, mas ele já não será como antes. Ele será um sofrimento que terá uma outra natureza. E muitas vezes nós o suportaremos com alegria, com contentamento, como aquele viajante que sabe que a longa caminhada exaustiva, ou como o alpinista que sabe que a escalada desafiadora, muito trabalhosa, muito custosa e muito arriscada para ele, traz um grande benefício que é chegar ao cume da montanha. Nós, quando optamos por evoluir conscientemente, mobilizando todo esse conhecimento espiritual que hoje já temos à disposição, as dores já não terão mais o mesmo efeito que tiveram para nós no passado. Nós teremos uma garra diferente, uma disposição diferente. Os dias não terão as atribulações como eles têm hoje para nós. Quando nós entendermos que nós estamos atualmente aqui numa grande escola e cada dia é um dia letivo, cada dia é um dia de aprendizado, de crescimento. E um tema muito recorrente que nós temos na doutrina espírita, nas pregações, nas preleções, nos livros, nas recomendações que os espíritos nos dão, é sobre reforma íntima. O termo é até polêmico, porque algumas pessoas vão dizer: como reformar aquilo que não está acabado? Nós somos seres inacabados, não atingimos a nossa totalidade ainda, então como se pensar em reformular algo que não foi concluído? Não importa neste momento muito as palavras. O que importa é que alguma renovação nós devemos produzir em nossas vidas. Não importa como chamaremos de reforma íntima, renovação interior, esforço de burilamento, não importa. O importa é reconhecermos que nós estamos atualmente para nos transformarmos, para nos modificarmos. E impressionante que a sabedoria divina, quando nos coloca aqui neste mundo para exercer esse papel, ela também conta com o nosso auxílio para que possamos auxiliar outras pessoas nesse processo. E por algum tempo Deus nos concede a bênção de sermos pais, tutores, avós, irmãos, educadores, que por um tempo mais longo ou mais curto estaremos junto daqueles que estão recém reencarnados, ajudando-os, orientando-os, encaminhando-os. E vem o grande desafio, vem a grande pergunta, vem o grande questionamento: como nós, ainda tão imperfeitos, tão incapazes que somos de lidar com os nossos conflitos, as nossas dificuldades, como nós que ainda temos tanto a aprender, podemos ensinar algo a alguém? Como nós podemos conduzir os nossos jovens, as nossas crianças? E embora o tema de nossa palestra dessa noite seja educar-se para educar, a reforma íntima como norteadora da ação dos pais, entendamos todos nós que todos nós temos uma responsabilidade com os espíritos que estão mais jovens na experiência terrena do que nós. Aqueles que estão chegando agora no mundo. Não importa se eu sou pai ou se eu sou avô. Não importa se eu sou pai ou professor. Não importa se o filho não é meu, é do meu irmão ou da minha irmã. Não importa. Todos nós temos um papel educativo junto a todos. E nós precisamos, antes de pensar em educá-los, precisamos educar a nós mesmos. Ou pelo menos precisamos ter iniciado essa prática. Porque como vamos perceber esta noite, nós teremos um êxito muito maior. E todos nós somos hoje chamados a uma grande responsabilidade junto aos jovens, junto às crianças. Temos que transmitir a eles pensamentos positivos sobre a vida. Temos que transmitir às novas gerações confiança, fé, esperança, trabalho, dedicação ao bem. Porque nós somos grandes modelos para todos eles. Muitos jovens se colocam de maneira desiludida quando eles refletem sobre as condições da humanidade atual. E principalmente quando ouvem seus pais, seus educadores, quando ouvem as pessoas que são representativas para eles dizerem: esse mundo não tem mais jeito. Isso tem um impacto muito negativo na mente de crianças e jovens. E nós precisamos urgentemente mudar esse discurso. E para podermos refletir nesta noite sobre por que sim temos que nos renovar, porque temos que sim fazer a tal reforma íntima, vamos buscar uma inspiração, uma passagem muito bonita do Evangelho. Uma certa ocasião, crianças querendo se aproximar de Jesus, Jesus percebendo ali a resistência dos discípulos e das pessoas querendo criar algum impedimento para que as crianças chegassem até ele, Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E ele concluiu dessa forma: se não vos converterdes e não fizerdes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essas palavras de Jesus ficaram registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o versículo 3. E ela deu uma margem a pensar. Muitas pessoas depois pensaram que Jesus estava dizendo então que se alguém morresse como criança, já teria sua passagem garantida para esse reino dos céus, que ninguém entendia muito bem o que era. Até hoje muitos estão debatendo o que é o reino dos céus. Podemos dizer de uma maneira muito resumida: o reino dos céus é a consciência tranquila. É você saber que está em sintonia com a criação divina, que você está em harmonia com o todo que Deus criou. Isso é o reino dos céus. Então chegamos à conclusão que não é uma localização no universo. O reino dos céus é algo que carregamos dentro de nós, é um estado de espírito. E eu serei levado a me agrupar com pessoas de acordo com a minha afinidade espiritual. Então eu estarei no reino dos céus porque eu carrego dentro de mim. E atrairei pessoas que assim estão sintonizadas. Essas são as grandes moradas dos espíritos superiores. O que existe de especial nesses lugares é que eles já entenderam o seu papel na criação e agem de acordo com as leis divinas, em perfeita sintonia. Isso é o reino dos céus. Por isso que nós podemos dizer que o reino dos céus pode ser vivido parcialmente aqui no mundo material. Não em toda a sua plenitude, mas já podemos começar a desfrutar o reino dos céus quando aqui experimentamos o estado de consciência tranquila. Aquele estado em que estamos conscientes de que o nosso melhor foi feito a cada momento da vida. Isso por si só já deveria representar para o homem de bem uma grande recompensa. Sabermos que nós não estamos gerando dor, nem sofrimento, nem impedimento à vida de ninguém. Quando nós refletimos que nós já estamos sendo aquele ser que pelo menos não atrapalhamos ninguém, nós já temos grande mérito nesse conserto da obra de vida. Já somos participantes, porque nós não somos aquele que destoa, aquele que impede as coisas boas de acontecerem. E essa reflexão devemos fazer diariamente. O quanto das minhas ações criam impedimentos para as pessoas? o quanto do meu modo de ser, de existir, pode estar atrapalhando a vida do outro, mas sem culpa, sem sentimentos inferiores de autodestruição, de menosprezar a si mesmo. Que sejamos lúcidos nessa análise. Quando percebermos que nós somos problemas na vida de alguém, que deixemos de ser, peçamos perdão e toquemos a nossa vida para frente. Porque errar, todos nós erramos. Cometer deslizes, fazer o mal sem querer, é algo que todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba fazendo. Embora esse ser sem querer possa ser discutível. Mas quando Jesus diz para aquelas pessoas que o ouviam naquele tempo, que o reino dos céus era para aqueles que se fizessem como crianças, muitas pessoas se iludiram e acharam que se morrêssemos criancinha, já alcançaríamos a paz eterna. Na verdade, Jesus disse que era para aqueles que se assemelhassem àquela aparente pureza que as crianças costumam mostrar. Jesus pretendia dizer às pessoas, então, que era necessário ter aquele estado de ingenuidade que as crianças no tempo de Jesus demonstravam mais facilmente. Nos nossos dias, a gente já começa a perceber que as crianças são um pouquinho diferentes. Elas já começam muito cedo a revelar traços, características das suas personalidades passadas. Então, nós vamos considerar que Jesus não estava prometendo o reino dos céus para as crianças, mas para aqueles que demonstrassem aquela ingenuidade, aquela pureza de coração. Eu entendo também que essa passagem do Evangelho nos permite refletir de que o reino dos céus é para aqueles que têm o desejo de aprender coisas novas. Porque essa é uma das principais características das crianças. Já perceberam o encantamento que elas têm com o mundo quando elas começam a descobrir tudo o que faz parte dessa realidade? Perceberam como as crianças são ávidas de conhecimento e elas estão em uma permanente busca de sentido na vida? Elas começam com aquela fase maravilhosa dos porquês. Por que as coisas são de um jeito? Por que as coisas são de outro? Por que essa pessoa é assim? Por que aquela pessoa é daquele jeito? Aquela fase que muitas vezes até os adultos se irritam quando as crianças começam a nos bombardear com os porquês. Aliás, é um indicador de algum problema quando a criança não tem interesse pela vida. Quando a criança para de fazer as perguntas, porque muitas vezes ela pode já não estar mais sentindo confiança naquele que responde, e muitas vezes elas vão buscar respostas em outros, porque talvez nós não agimos com elas em alguns momentos de uma maneira mais honesta, franca, dizendo, isso eu não sei, mas eu vou procurar saber para te explicar. Ou então elas perceberam que aquilo que nós explicamos, nós não conseguimos colocar em prática. Quando dizemos, por que eu não posso agredir meu coleguinha? E nós falamos, porque ele sente dor, ele sofre, e nós agredimos outras pessoas de diferentes maneiras. Muitas vezes as crianças, e depois vão se tornando os adolescentes, eles começam a perceber as nossas incoerências, e eles param de nos fazer os seus porquês. E eles muitas vezes param de acreditar em nossas respostas, porque começam a perceber que há uma dissonância. O nosso discurso não corresponde à nossa vida, à nossa prática. Daí a importância daqueles que pretendem auxiliar crianças e adolescentes no seu processo de evolução, de crescimento interior, refletirem sobre a coerência em suas vidas. Refletirem o quanto eles estão vivendo de acordo com as ideias que eles pronunciam. Porque o exemplo é a força mais poderosa de indução a outras pessoas. Embora a palavra tenha grande influência, o nosso modo de existir, as nossas ações, aquilo que nós realizamos diariamente, tem um impacto marcante na vida de quem nos observa. Nós somos os exemplos vivos das ideias que verdadeiramente habitam em nós. Então, se nós quisermos mudar algo em alguém, precisamos iniciar essa mudança em nós. Por isso que é importante, aqueles que pretendem educar alguém, educar-se primeiramente. E nós precisamos resgatar para nós essa qualidade que as crianças têm, refletindo esse ensinamento do Evangelho assim. Se nós quisermos chegar a esse reino dos céus, nós temos que ter essa disposição de, assim como as crianças querem aprender coisas novas, nós precisamos aprender aprender coisas novas sobre nós mesmos. Nós precisamos descobrir algo novo sobre a vida que até então não sabíamos. Mesmo que tenhamos atingido longos anos de experiência terrena, mesmo que nossos cabelos tenham todos ficado brancos, mesmo que nós tenhamos lido centenas de livros, ouvido conferências, palestras, mesmo que nós tenhamos proferido essas palestras, mesmo que nós tenhamos ensinado muitas pessoas, mesmo que tenhamos vivido muito, temos que pensar o que ainda me falta aprender sobre a minha realidade, sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo. Porque normalmente nós paramos de evoluir quando nós adquirimos a ideia de que nós chegamos ao ápice da evolução, não precisamos aprender mais nada, já estou bem assim, não tenho que mudar mais nada. Isso é uma ilusão. Isso é um grande equívoco a gente acreditar que nós conseguimos em uma única vida aprender tudo o que precisávamos. Nós precisamos ser eternos buscadores de uma nova compreensão da nossa própria vida. Mas obviamente isso de uma forma madura, segura, sem inseguranças, sem indecisões, sem questionamentos fúteis, mas sempre refletindo o que ainda a vida tem a me ensinar. E todos nós vamos ouvir da vida dizendo: você ainda tem muito a aprender, você tem muito a conhecer. A possibilidade que uma única vida humana pode dar ao espírito de lhe conhecer toda a realidade do ser humano é muito limitada. Quantas pessoas aqui já viveram numa zona de guerra? Quantas pessoas aqui já tiveram grandes desafios para criar algo que ia impactar a vida do outro? Quantos aqui já viveram numa região de seca? Quantos aqui já experimentaram grandes decisões que interferem na vida de todos? Quantos aqui já vivenciaram experiências de que você tem que estar ali lidando com algo extremamente complexo como ser humano para salvar a vida de alguém? Quem aqui já teve que tirar alguém do fundo mais profundo das doenças mentais? Quem aqui já vivenciou experiências que todo ser humano em algum momento da sua existência pode viver? Então, uma única vida não nos basta. Esse raciocínio já nos mostra: nós não conseguimos aprender tudo em uma vida. E graças a Deus que existe reencarnação, porque todos nós poderemos ocupar milhares de papéis ao longo das nossas experiências. Esse raciocínio já deveria de nos colocar nessa posição: há algo novo que eu devo aprender sempre. Por isso que nós não podemos cair no comodismo. Por isso que faz sentido, sim, pensarmos em reforma íntima, em renovação interior, em mudança de pensamentos, de ideias, em transformação dos valores que nós temos. Faz sentido, sim, estarmos dispostos a trabalharmos para evoluirmos. Nós todos somos espíritos, então, capazes de realizar isso. E se nós não tivermos esse estado questionador, investigador, esse estado de deslumbramento com a vida, como as crianças têm, jamais entraremos nesse estágio superior de vida. Precisamos, sim, de estarmos aptos a rever as nossas atitudes sempre, todos os dias de nossa vida. Por isso que propomos essa ideia, então, de refletirmos sobre a reforma íntima no nosso processo de educar, de conduzir outras gerações. Quando nós estamos, então, nessa busca, nessa luta, nesse empenho de tentarmos fazer essa transformação interior e vamos querer contribuir com aqueles outros que poderão também estar realizando junto conosco esse processo de autoeducação, é importante nós reconhecermos em que ponto dessa caminhada evolutiva nós estamos. É importante que nós, pais, pensemos em qual momento de nossa evolução espiritual nós nos encontramos. Isso é de uma grande importância, porque nós não podemos pretender que alguém dê saltos na sua evolução. Nem o outro, nem nós mesmos podemos ser exigidos para produzir aquilo que ainda não estamos preparados. Daí vai a preocupação de não exigirmos de nós muito além do que as nossas forças nos permitem, assim também como não podemos exigir dos mais jovens algo que eles ainda podem, não nos podem dar, algo que ainda eles não correspondem. Daí a necessidade de pensarmos permanentemente nas exigências que nós nos impomos e impomos aos outros. Todos estão aptos a corresponderem aos ideais que nós temos, daquilo que é o certo, daquilo que é o correto. Todo mundo consegue atingir aquela conduta mais sofisticada, mais equilibrada, mais bem, ou melhor dizendo, aquela conduta melhor considerada? Talvez não. Porque senão nós poderemos criar expectativas excessivas em relação a nós e ao outro. Porque reforma íntima não é um trabalho de demolição e reconstrução rápida. É, na verdade, um processo, é, na verdade, uma transformação que muitas vezes é lenta e até mesmo difícil de ser percebida. Então, que reflitamos nisso. Hoje, o que eu posso, o que eu consigo? O meu filho, a minha filha, ou aqueles jovens que a sabedoria divina me conduziu para estar ali ajudando-os. O que eu posso exigir deles? O que eu posso propor a eles? Poderíamos até mudar essa expressão, não é o que eu posso exigir, mas o que eu posso convidá-los a participar. Porque nós já percebemos que hoje a imposição, a exigência, aquela figura autoritária do pai ou educador que obrigava, que determinava, ela vem perdendo força gradualmente. Às vezes ela até é necessária. Às vezes há momentos decisivos que nós temos que, de fato, impor algo. Mas até chegarmos nesse ponto, nós percebemos que é muito desgastante, muitas vezes, você usar apenas a imposição como método de condução das pessoas. E até mesmo a nós mesmos. Adianta você dizer a você mesmo, a partir de hoje eu não como mais carne. Decidi, não vou mais comer carne. A gente consegue mudar um hábito que está tão interiorizado, tão arraigado, de uma maneira assim pronta? Não conseguimos. Adiantou impor, adiantou determinar, adiantou dizer tem que ser? Nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes nós precisamos ir gradualmente nos conscientizando sobre uma mudança. Gradualmente nós precisamos ir recebendo argumentos que vão explicando, que vão justificando. Por isso que é importante pensarmos o que nós podemos nos propor como transformação. Porque quando nós propomos metas muito altas, seja para o outro ou para nós mesmos, que são inatingíveis naquele momento, a decepção nos faz sentir frustrados e incapazes de mudança. Propor algo inalcançável a alguém é dizer para ela, você é incapaz de mudar. Por isso que nós temos que refletir sobre os níveis de exigências que nós temos para com o próximo e a nós mesmos. Nós não podemos cobrar de nós uma virtude exacerbada, ampla, que é capaz de grandes atos de renúncia, grandes atos que vão impressionar as outras pessoas. Muitas vezes nós somos capazes de aumentar só um pouquinho a nossa capacidade de doação. Isso é produzir transformação. É a gente tentar estender os nossos limites, não muito além de onde nós já estamos, mas um pouco mais. Eu já consigo ser generoso com o meu próximo, pensando nas necessidades dele? Sim. Então eu vou tentar só mais um pouco. Vou tentar só doar mais um pouco de mim mesmo. Não preciso doar a minha vida inteira. Porque um dia nós estaremos aptos a isso. Mas sem esse trabalho gradual, contínuo, de ir estendendo os nossos limites, fica muito mais difícil. Poucas pessoas conseguiram dar saltos assim quantitativos na sua evolução. São espíritos que já vinham passando por etapas anteriores e para eles fazer uma mudança radical de vida não era muito difícil, porque eles já vinham acumulando experiências muito marcantes, que bastou ali um gatilho, algo que disparasse a transformação e tudo acontecia. Porque eles já vinham sendo trabalhados pela dor, já tinham desenvolvido grandes virtudes em outros setores da vida, já tinham desenvolvido outras qualidades. Uma situação desencadeou neles uma transformação. E aqui me vem à memória Paulo de Tarso. todos se admiram, né? Ah, com Jesus aparecendo para ele era fácil se converter. Se Jesus aparecesse agora e falasse: Antenor, Antenor, por que você me persegue? Ia ser fácil mudar? Mas eu tenho hoje toda a experiência que aquele espírito que conhecemos como Paulo de Tarso tinha naquele momento em Damasco para rever toda a sua vida? Não tenho, porque a minha experiência é outra. Se um dia nós dermos um salto qualitativo e quantitativo na nossa evolução, não foi na verdade um salto. Foi na verdade o acúmulo de tantas experiências e aquela mudança aparentemente brusca é só o eclodir de toda uma reelaboração que existe dentro do ser. Paulo de Tarso, independente dos erros que ele cometeu, era um espírito que já tinha grandes qualidades conquistadas. Sabe aquela tenacidade que ele tinha? Era virtude também. Você ser capaz de ter um ideal e ir atrás dele, não importa o quanto aquilo te custe, mas você ir atrás e colocar aquilo como uma meta a ser alcançada, isso é uma grande virtude que falta a milhões de pessoas hoje no mundo. Ele já tinha aquela conquista. O que faltava para ele era a compreensão de algo mais importante nas relações humanas, que era o amor, que era o sentimento. E ele compreendeu aquilo em função da profunda dor que ele viveu. Então percebam que nós não vamos produzir mudanças repentinas em nossa vida. Nós primeiro precisamos acumular muitas experiências. E essas experiências, elas estão sendo dadas hoje. Todos nós somos espíritos que, através dessa rotina diária que nós enfrentamos, dos desafios da vida material, dos problemas sociais, econômicos, políticos que presenciamos em nosso país, que todo esse desafio que a gente tem dentro de nossas famílias, dos problemas, dos conflitos, tudo isso é esse grande laboratório de elaboração do ser que nós estamos nos preparando para nos tornar no futuro. Só que muitas vezes nós estacionamos nesse trabalho porque desistimos da obra de autoeducação, de reflexão sobre as suas próprias ações. E é isso que nos impede de evoluir. É isso que nos faz ainda sermos necessitados desses empurrões evolutivos chamado prova, chamado expiação. Nós podemos mudar isso a partir do momento que reconhecermos que precisamos produzir mudanças em favor nosso e desse mundo novo que nós queremos. Precisamos mudar velhos hábitos, mudar velhas atitudes, certas concepções. Esses estados de irritação que nós temos, que nos torna incapazes de compreender as razões do outro. O que é isso se não é falta de amor? Nós não damos aos outros o direito de eles serem eles mesmos, porque nós ficamos irritados porque alguém ainda erra. Nós ficamos revoltados porque tem pessoas que ainda não entenderam o que é o certo dentro da nossa lógica, dentro do nosso ponto de vista. Nós não conseguimos reconhecer o erro com bondade, que era o que Jesus fazia com as pessoas. Quando ele percebia alguém errado, equivocado, destoante ali das leis divinas, ele apenas recriminava as pessoas? Não. Ele as chamava a uma renovação. As suas preleções, as suas palavras, era para mexer com o sentimento e a inteligência dessas pessoas. Tanto é que numa noite admirável, um homem muito apegado ao dinheiro ficou tão maravilhado com os ensinamentos de Jesus que, ao término daquela conversa maravilhosa, disse a Jesus: Jesus, metade dos meus bens eu vou doar para os pobres, as pessoas que eu prejudiquei no meu trabalho como coletor de impostos, eu vou repará-las todas. E aí Jesus falou: esta noite a salvação entrou nesta casa. Por quê? Era alguém que produziu uma mudança a partir de um novo conhecimento. Quantos de nós, ao ouvirmos Jesus, somos como essa figura dessa passagem do Evangelho, que é Zaqueu? Quantos de nós, ao ouvir uma lição de Jesus, fazemos como Zaqueu? Jesus, metade dos meus problemas relacionados a esse ensinamento, eu vou me liberar deles. Metade dessas coisas que eu estou fazendo errado, que as suas lições me levam a refletir, eu vou parar agora e vou tentar reparar os outros erros que eu cometi. Nós sempre vamos usar como argumento, ah, mas era pessoalmente Jesus falando. Mas ele disse que era bem-aventurado quem ouvisse sem ter visto, que acreditasse sem ter presenciado tudo aquilo. Onde está a bem-aventurança de você seguir algo que você não viu a pessoa falando, que você só está lendo e ouvindo outros repetindo? Onde que há a bem-aventurança em você seguir um ensinamento? É a própria experiência que você vai ter a partir dali. Quando você segue de verdade o ensinamento de Jesus, quando você de verdade põe aquilo em prática, você percebe que algo novo na vida acontece. Alguma coisa começa a mudar na gente, começa a haver uma transformação. Você fica até chorão diante das dores do mundo, você fica com mais disposição para o trabalho, você fica querendo abraçar o mundo. Já sentiram isso? Quando você sentiu aquela vontade grande de fazer algo maior, porque você entendeu algo a mais dos ensinamentos de Jesus, é a bem-aventurança que ele falou. Sabe por quê? Naquele momento, pode ter sido um momento efêmero, mas você entrou em sintonia com as leis divinas. Você entendeu a razão do universo. Você entendeu que tem uma ordem em tudo. E por isso que essa força começa a mexer com você. E aí, então, você se sente num estado diferente. Só que aí as nossas preocupações, os nossos apegos, as nossas imperfeições, o que elas fazem? Vão nos anestesiando, vão nos amortecendo. E tudo aquilo vai ficando como uma lembrança bonita dentro de nós. E a gente permite que as nossas rotinas diárias tirem de nós o encantamento de ter descoberto algo novo do Evangelho. E embora nós continuemos acreditando, mas não tem mais entusiasmo. Por quê? Porque a gente não se atirou de cabeça naquele princípio. Porque a gente não viveu ele com mais força, com mais garra. Mas isso é parte do processo. É de tanto buscar, de tanto querer, e de se decepcionar, e desistir e recomeçar. É a experiência humana, ela é isso. Nós somos espíritos milenários, temos reencarnado inúmeras vezes e errado muito, mas também acertado muito. E é parte de toda essa experiência nossa aprender com os nossos próprios erros, aprender com as nossas decepções, aprender com os nossos abandonos, aprender com as desistências do caminho. Mas aprender o quê? Que não mais seremos assim. Que não mais deixaremos uma vida de iluminação espiritual pela vida de comodidade material, que embora possa até ser vivida por algum tempo, mas nós precisamos nos despojar mais do apego que nós temos às coisas materiais. Temos que nos despojar mais do apego a essa segurança material que nós vemos por tantos episódios que têm acontecido no mundo, que não existe segurança no mundo material. Não existe. Está tudo bem numa planície, depois vem uma inundação, acabou tudo. Está tudo bem dentro de uma escola, vem uma onda de terror e acaba com tudo. Essa ilusão que nós temos de que o mundo material pode nos dar a felicidade, a segurança. Ele é sim bom, ele é uma oportunidade valiosa que nós temos, mas a nossa segurança maior está naqueles valores, naqueles princípios, nos pensamentos que nós cultivamos. A nossa segurança maior está em nossa fé. Você pode ter o carro mais espetacular que a humanidade já produziu. Se você não tiver autoconfiança, que é algo interno, você não consegue dirigir aquele automóvel. Você pode ter milhões à sua disposição, mas se você não tiver capacidade de gerir aquilo, você perde em algum tempo. Percebem que as coisas realmente valiosas são transportadas dentro de nós mesmos. É a nossa essência, é o que nós somos. E ali está a nossa segurança. Mas ela não pode ser calcada na pretensão. Eu não posso pensar que eu, por ser muito inteligente, muito capaz, muito esperto, vou conseguir tudo, não. Eu tenho que lembrar que eu sou apenas um dentre bilhões de seres que habitam uma obra magnífica, que é sustentada por uma inteligência suprema. E ela é a fonte de tudo aquilo que nós temos de bom. Todas as nossas virtudes, todas as nossas qualidades, tudo de bom que nós pudermos pensar que o Espírito pode produzir, provém dessa mente incrível que é Deus. Então é de lá que vem a nossa força, a nossa segurança. Daí é importante nós desenvolvermos a nossa compreensão progressiva, cada vez mais ampla, dessa ligação que nós temos que ter com Deus, desse estado de ligação permanente através da oração, que não é necessariamente repetirmos palavras que aprendemos, que é você ter a sua mente na lembrança permanente de que você faz parte dessa grande obra e de que de alguma forma você está ligado a Ele. É isso que é você viver uma vida em estado de oração. Caminhando pela rua, viu a beleza de uma flor? Exaltar no seu pensamento a ideia de Deus. Encontrou uma criança? Exaltar ali a presença de Deus. Encontrou o nosso irmão caído na calçada? Exaltar ali a presença de Deus. Lembrou da maravilha que é esse planeta que nós habitamos? Exaltar a maravilha da criação divina. Isso é o estado de oração. Quando nós passamos a ver a vida então dessa forma, novas ideias surgem, novos pensamentos vêm até nós, novas disposições vão nos alimentando e vão nos colocando em novas experiências, vamos fazendo evoluir. É assim que evoluímos, então, é assim que vamos nos transformando, a partir de novas ideias que vamos cultivando dentro de nós, a partir de novas ideias que vão ganhando força dentro de nós. É assim que nós produzimos mudança, é a partir das ideias, é a partir dos pensamentos, é a partir do ponto que eles vivem tão intensamente dentro de nós, que eles começam a inspirar ações, que eles começam a determinar o nosso modo de agir, que eles começam a nos conduzir na forma como vamos nos relacionar uns com os outros. Porque as ideias, elas não podem ser apenas sentidas, vividas, naquela abordagem intelectual. Eu sei te contradizer, eu sei debater, eu sei apontar a ideia de um pensador e de outro. É muito além. As ideias, elas devem produzir mudanças em nós. É quando todo esse conjunto dessas ideias superiores que recebemos do mundo espiritual começam a viver dentro de nós de modo intenso que nós começamos a ser diferentes, que começamos a produzir mudanças dentro de nós. E nós nem precisamos agir diretamente para mudar as pessoas ao nosso redor, porque nós passamos a ser o exemplo e elas passam a corresponder àquilo que nós somos. Por isso que quem quiser mudar realmente a si mesmo, quiser realmente produzir uma mudança em suas vidas, comece a mudar as suas ideias, comece a mudar os seus pensamentos, comece a mudar aquilo que você acredita, comece a mudar as crenças que você traz. Aí você produzirá mudanças efetivas na vida. Tudo começa a partir das ideias, dos pensamentos que nós cultivamos. E quando nós pensamos nessa questão de nós nos educarmos para educar os nossos filhos, temos que evitar esse grande equívoco que é você projetar nele a sua autorrealização. Você poderá ser um espírito que vai se dedicar ao bem, que reconheceu que você procurar a renovação interior é o grande ideal da sua vida, mas você não pode projetar nele essa realização, porque ele precisa ser ele consciente disso. Assim como nós não podemos projetar nos nossos filhos a realização material que nós não conquistamos na nossa vida, nós não podemos projetar nele uma realização espiritual. É lógico que todo pai ou todo responsável por uma criança e um jovem gostaria que eles pudessem evoluir espiritualmente. Porém, nós não podemos esperar aquilo que as pessoas não podem dar ainda. Muitos pais se decepcionam de perceber que seus filhos ainda não alcançaram, muitas vezes, um estado mais equilibrado, não fazem uma busca de espiritualidade, não estão ainda ligados definitivamente ao bem, ainda estão aí se perdendo em caminhos tortuosos da vida. Muitos pais se frustram com isso. E é natural esse sentimento, é algo que devemos passar esse momento de pesar. Mas nós não podemos pretender que eles consigam aquilo que ainda nós estamos lutando para conseguir. Então nós precisamos ser mais tranquilos nessas realizações. Nós podemos ser muito dedicados ao bem, mas talvez os nossos filhos não amadureceram espiritualmente ainda para ter essa dedicação. Mas tenho certeza que todos os exemplos que nós dermos, em algum momento serão ali sementes que irão germinar, crescer, frutificar e produzir muitas sementes também. Mas nós não podemos pretender que eles realizem aquilo que nós realizamos também espiritualmente. E não podemos ter, nesse processo de pensarmos na reforma íntima dos nossos filhos, uma obsessão a ponto de querer tolher neles todas as suas características, querer moldar artificialmente um ser para que ele se transforme desde o berço. Há um erro muito grande nós pretendermos que os nossos filhos sejam modelos de virtudes e nós nos decepcionamos com isso, porque nós vamos percebendo que eles também trazem as suas falhas, os seus enganos, os seus erros. Então, não podemos tornar a nossa vida condicionada à vida dele e pensarmos que tudo nós vamos fazer para que eles se tornem espíritos melhores. Existe um limite daquilo que nós podemos fazer pelas pessoas. Nós podemos alimentar, podemos proteger, nós podemos conduzir, podemos levantar 1.000 vezes, 10.000 vezes, mas por algo na cabeça de alguém, nós não conseguimos. E há pais e mães que sofrem profundamente porque não conseguiram salvar um filho, mesmo tendo feito tudo o que eles podiam. E eles sofrem muito por isso. Nós não podemos sofrer por não podermos fazer algo que cabe apenas à pessoa. Pode parecer egoísta esse pensamento, mas nós não podemos carregar esse peso para nós. Podemos estar ali ao lado dele incondicionalmente, mas não podemos trazer para nós esse sofrimento daquilo que cabe exclusivamente a ele. É doloroso falar isso, mas nós não podemos carregar esse peso para nós. Fiz tudo o que podia? Fiz. Continuo fazendo? Continuo. Fiz até o que não podia? Talvez foi um erro, mas fez, mas tentou. Se o indivíduo ainda não mudou, é porque não chegou no tempo dele. E aí não podemos sofrer tanto por isso. E como que nós vamos buscar essa senda de renovação espiritual? Como que nós realizamos isso? Temos algumas indicações, olha só. Aprendizado espiritual. Então, estarmos ligados às lições que recebemos numa casa espírita é fundamental. Nós que nos afinamos à doutrina espírita, precisamos buscar continuamente conhecimentos espirituais para a produção de transformações em nós. Desenvolvimento de uma nova consciência, quer dizer, todo esse aprendizado do conhecimento espiritual tem que mudar algo dentro de nós. Tem que fazer a gente agir diferente no dia a dia, na rua, em casa. De alguma forma, esse conhecimento tem que mudar algo em nós. Porque senão nós só estamos o quê? Repetindo lições e não estamos, de fato, interiorizando. Temos que nos abster de comportamentos nocivos. Eu quero uma mudança no meio da minha vida de qualidade espiritual. Quero evoluir um pouquinho mais, quero ser mais sensível. Eu tenho que abrir mão daquilo que é vício, eu tenho que abrir mão daquilo que é nocivo, daquilo que é prejudicial. Eu tenho prazer em algumas coisas que são reconhecidamente inferiores, eu tenho que abrir mão dela. Eu quero ter equilíbrio na minha conduta, no meu comportamento afetivo. Eu não posso me comprazer com produções com alto teor erótico que só me faz pensar o tempo todo em erotismo. Percebem que nós temos que abandonar algumas coisas se nós quisermos mudança. Por exemplo, eu gosto muito de algo que está relacionado à violência. Se aquilo mexe demais comigo, eu tenho que começar a abrir mão daquilo. E por aí vai. Quantas coisas nós precisamos começar a mudar em nossas vidas? É difícil dizer para alguém, ó, você tem que mudar isso ou aquilo, porque na verdade é só cada um que tem que realmente reconhecer o que deve deixar. Mas aquilo que nós já sabemos, que nos afasta do equilíbrio, da paz, da boa convivência, da harmonia com o outro e com o todo, nós temos que abrir mão. Por exemplo, se o álcool me desequilibra e me faz perder a minha responsabilidade, eu tenho que abandonar o consumo do álcool. Se eu me distraio muito com determinadas coisas, eu tenho que começar a deixá-las de lado, se elas me desviam da minha responsabilidade. É assim que nós produzimos mudança, porque nós estamos trabalhando e governando a nossa própria vida. Quando as sensações, as emoções, as ocasiões nos governam, nós não estamos, na verdade, conduzindo a própria vida e estamos estacionários na evolução. Outra recomendação para a nossa renovação, o exame rigoroso das nossas atitudes. Daqui um pouquinho nós vamos aprofundar isso com alguém que nos tem uma receita muito especial para produzir mudanças na vida. E desejar modificações. A nossa vida, ela depende muito do desejo, daquilo que realmente nós alimentamos diariamente. E o desejo, ele tem uma capacidade de nos aproximar, de nos colocar aquilo que nós queremos. Então nós temos que desejar, temos que querer realmente uma mudança. Não adianta eu reproduzir aquilo que o outro falou. Ah, a reforma íntima é interessante, é importante para a evolução do espírito. Não. Tem que querer de verdade que essa mudança aconteça em sua vida. E um recurso infalível para a nossa renovação, oração. Quando Jesus falou que você podia pedir tudo a Deus e Ele te daria, as pessoas ficaram maravilhadas. Deus, me dá um camelo. Deus, me dá uma tenda nova. Deus, eu quero morar num palácio. E o homem vem repetindo essa fórmula até hoje. Deus, me dá um carro. Deus, me dá uma casa nova. Deus, me dá um emprego tal. Não era disso que Jesus estava falando, embora a gente até possa pedir a Deus essas coisas. Mas Ele estava falando de algo mais valioso, mais importante. Peça a Deus, realmente, de coração aberto, dizendo, Senhor, eu quero muito mudar. Eu quero muito ser uma pessoa melhor do que eu tenho sido na minha vida, por mim, pela minha família. Perceba que algo surge em você. Persevere nesse pedido. Deseje todo dia uma transformação. Você percebe que algo novo surge dentro de você. São essas coisas que nós podemos pedir e ter certeza. Deus vai me dar a oportunidade. Ele vai me mostrar o caminho. E formule muitas vezes o seu pedido de uma forma bem objetiva. Não adianta dizer só, Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Primeiro descubra no que você está falhando. Às vezes é com a família, e normalmente nós falhamos com a família muitas vezes. Ah, não. Entendeu? Para mim não, família não é o problema, eu sou irrepreensível. Olha, o único cara bom de família que eu conheço mesmo é Jesus. Foi um filho incrível, um irmão incrível. O resto, todos nós temos alguma coisa a oferecer melhor para a nossa família. Todos nós podemos fazer um pouco a mais de ações amorosas pelas aquelas pessoas que nós amamos. Mas talvez essa não seja a urgência da sua vida. Tenha outros setores da vida que pedem melhor a sua ação agora. Então peça a Deus realmente para melhorar naquilo que você já está percebendo que é o que tem trazido problema para você. Sabe aquela pessoa muito intempestiva? Fala besteira o tempo todo, cria confusão o tempo todo? Para uma pessoa como essa, pedir a Deus sabedoria, prudência, capacidade de conter as palavras, pensar antes de dizer besteira, esse seria um bom pedido para uma pessoa assim. Ou para aquela pessoa que tem medo de tudo na vida, tem medo de enfrentar os desafios fora do lar, tem medo dos desafios do lar, esse é o que a pessoa deve pedir, força para vencer o medo. Cada um identificar aquilo que tem dentro de si, que é o grande problema hoje da sua existência. Perceba que quando nós formulamos esse movimento, talvez a resposta não venha imediatamente, mas ela vai vir em algum momento, naquele momento que nós estamos preparados para ela. E o trabalho? O trabalho no bem é a grande oportunidade que nós temos de realizar mudanças importantes em nós. Mesmo o trabalho profissional, ele também traz mudanças em nós. Como nós nos civilizamos ao longo da nossa jornada profissional no mundo? Porque nós precisamos aprender a conviver com outras pessoas, precisamos aprender a respeitar hierarquias, precisamos aprender a respeitar aqueles que estão subordinados a nós, porque nós percebemos que, com o tempo, essas atitudes positivas vão nos ajudando no desempenho do trabalho. Nós vamos aprendendo a sermos mais amistosos, vamos aprendendo a nos relacionarmos mais. Agora imagine quando você não está fazendo as coisas por um salário. Você está fazendo algo de boa vontade pelo próximo. Quantas forças positivas estarão ali te conduzindo? Quantos espíritos benfeitores vão pensar: vamos ajudar esse irmão de boa vontade? Ele está demonstrando boa vontade? Ele quer progredir? Vamos dar uma força para ele. Olha, no mundo espiritual existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. E mesmo que os imperfeitos sejam os mais numerosos, os espíritos bons são muito mais eficientes e eles se desdobram de uma forma intensa. Quando alguém demonstra boa vontade aqui no mundo para fazer alguma coisa, eles se mobilizam para ajudar essa pessoa a acertar. E eles influenciam beneficamente a nós. E quando nós buscamos uma obra do bem, nós estamos nos sintonizando com esses anjos tutelares. Nós estamos nos sintonizando também com pessoas que têm essas intenções. Bons tendem a se atrair e se reforçarem, e se apoiarem, e se ajudarem. Por isso que nós temos que ter uma atividade voltada para o bem com outras pessoas. Participar de um grupo de assistência de alguma natureza, de acordo com a nossa afinidade. Se você gosta de animais, se associe a pessoas que cuidam de animais. Se você gosta de idosos, associe-se a pessoas que gostam de idosos. Se você gosta de criança, associe-se a pessoas que gostam de crianças. Porque são pessoas bem intencionadas, têm imperfeições. Mas você vai aprender muito nessa experiência. Você vai se transformar também, porque você vai precisar se modificar para conviver e produzir algo bom. Então o trabalho no bem tem um poder imenso de nos ajudar a evoluir, de nos fazer crescer. E nós temos obstáculos, né? A nossa falta de esforço pessoal, as nossas crenças e ideias religiosas que nós trazemos do passado sobre a nossa natureza. Sabe aquela ideia que às vezes até o espírita tem? Ah, eu sou um espírito milenário de muitos erros, de muitas vidas passadas. Muitas vezes isso é só uma adaptação daquela ideia de que nós somos herdeiros do pecado original. E que alguém tem que vir e tirar as nossas manchas. Alguém tem que vir e limpar nossa barra. Porque isso nos torna cômodo dizer: eu sou assim mesmo, eu vou precisar de muitas vidas para ser melhor. Isso é um mecanismo de fuga da responsabilidade que nós temos de ser melhores hoje. E nós vivemos com essas crenças de incapacidade e muitas vezes elas foram reforçadas aqui, no mundo material. Pessoas dizendo que a humanidade está perdida, o homem é o lobo do homem, a humanidade não tem mais jeito. Toda vez que você condenar a humanidade, você está condenando a você mesmo, porque você é parte integrante dela. Todas as vezes que a gente condena a sociedade, nós estamos condenando a nós mesmos, porque nós somos a sociedade. Essas ideias de impossibilidade que nós temos, de incapacidade, de inferioridade, nós temos que vencer todas elas. E outro obstáculo muito grande, essa desistência por achar-se incapaz, o orgulho. Leon Denis tem uma frase muito interessante sobre isso, olha: o orgulho nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos, quer dizer, nos enganando com a superestima do nosso valor, ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. Nós precisamos reconhecer que nós temos defeitos. Mesmo pessoas muito virtuosas, elas têm defeitos. E é sobre os defeitos que elas devem se concentrar. Certa ocasião, Pedro, ele viu Jesus produzindo um fenômeno espetacular. É aquela passagem do Evangelho muito interessante, que Jesus estava ali na beira do lago e a multidão vinha chegando ali perto dele, e Jesus subiu num dos barcos para poder ter um pouco de distância, porque senão ele não ia conseguir falar para as pessoas. E aí dali ele foi com os Pedro, os irmãos dele, foram para o para o alto mar, lá para o meio do lago. E aí Jesus falou para ele: Pedro, joga a rede. Aí Pedro falou: mestre, a gente passou a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas porque eu confio na sua palavra, eu vou jogar. Isso é o que muitas vezes a gente esquece de ser como Pedro, confiar no que Jesus disse. Mesmo ele tendo frustrado uma noite inteira pescando e não conseguia nada, ele falou: mestre, vou confiar na sua palavra e eu vou jogar a rede. E ele jogou e pegou. E quando ele trouxe a rede, ela veio cheia de peixes. E aí Pedro ficou maravilhado com aquilo, mais uma vez, uma demonstração da pessoa incomum que Jesus era. E aí o que que Pedro falou para Jesus nesse momento? Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque Pedro falou: não pode ser uma pessoa que tem um poder desse, de saber onde estão os peixes no lago, ele não é para estar comigo. Pedro, ele conseguiu fazer uma grande mudança na sua vida, porque ele reconhecia suas limitações, ele reconhecia suas imperfeições, mas ainda assim confiava em Jesus. Mestre, se o Senhor está falando, eu vou fazer. É isso que falta no nosso processo de renovação. Além de se reconhecer imperfeito, confiar que nós somos seres perfectíveis. Confiar naquilo que Jesus nos disse, que nós podemos fazer muitas coisas boas. Certa ocasião ele disse para os discípulos isso: vocês podem fazer isso e muito mais do que eu faço. Nós temos que confiar que nós podemos fazer o bem, que ele faz parte da nossa experiência aqui. Nós não vamos produzir aquilo que Jesus produziu ainda, porque tem ainda alguns milhões de anos de evolução até conseguir. Mas existe um bem que está a nosso alcance hoje. Existe algo bom que nós já somos capazes de produzir. E é isso que nós temos que procurar. O que de bom hoje eu posso fazer? Naquele momento, Pedro ficou tão abismado com a situação ali de pescar, sendo que não tinha conseguido nada na noite, que aí então ele coloca isso: Senhor, eu sou pecador, estar com o Senhor não é para mim. Aí Jesus falou para ele assim: olha, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ele mesmo sendo uma pessoa muito imperfeita, quando nós lemos a história de Pedro, nós percebemos muitas fraquezas que nós temos, ele tinha. Mas ele tinha uma qualidade que muitas vezes nos falta, que é a fé e a confiança em Jesus. Acreditar mesmo que se a gente seguir o que ele falou, jogar as redes onde não tinha nada, a gente vai tirar alguma coisa. É isso que às vezes nos falta. Essa confiança, simbolicamente, a nossa vida cheia de atribulações, de dificuldades, de problemas, é esse mar vazio sem peixe que Pedro estava vivendo ali, uma noite inteira procurando resultado. Mas ele perseverou porque ele confiou, porque teve fé, e ele obteve resultados. É isso que nós temos que acreditar. Em algum momento, as nossas redes vão trazer peixes. Em algum momento, nós vamos conseguir algo a mais. Nós somos imperfeitos, incapazes, nós temos muitas dívidas do passado, mas nós viemos para acertar, nós viemos para ter o melhor resultado dessa experiência. Nós viemos para ser um pouquinho melhor do que temos sido. E temos que acreditar nessa ideia para ela trazer resultados. E quem sabe, se nós acreditarmos de uma forma também figurada, nós vamos ouvir de Jesus isso: não tenham medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Em que sentido? Sua vida muda, a vida do próximo muda também. A vida das outras pessoas mudam também. De alguma forma, o bem que nós fazemos em nós, nos tornando um pouco melhores, suaviza a dor do outro. E o outro se sente motivado também a fazer algo positivo. Cada ação nossa no bem, ela faz parte de um grande conjunto de ações que tem o poder de mudar o mundo. Esse grande mundo de regeneração que nós estamos esperando, sabe quando ele vai acontecer? Quando mais pessoas estiverem fazendo boas ações diariamente. Quando mais pessoas estiverem desejando o bem, quando mais pessoas quiserem o bem, quando mais pessoas estiverem perseverando no bem, é assim que nós vamos promover o mundo. Pensa que essas catástrofes é que estão mudando as pessoas? Não é. Pensa que são essas tragédias que estão mudando as pessoas? Pensa que é isso que vai fazer o mundo melhorar? Não. O mundo vai melhorar quando as pessoas melhorarem. Essas calamidades que nós temos ouvido falar são as provas, as expiações coletivas que os nossos irmãos precisam hoje, lamentavelmente, passar. Temos que orar, nos solidarizarmos, mas é a experiência que eles necessitam na evolução, como nós talvez precisamos de algumas experiências dolorosas no futuro, como já tivemos no passado. Mas o que vai promover a humanidade é mais pessoas fazendo o bem diariamente. É mais pessoas apoiando aquilo que é o certo. É mais pessoas orando e acreditando no mundo. É mais pessoas trabalhando para que as coisas se renovem. E menos pessoas reclamando, menos pessoas pedindo facilidades, menos pessoas acusando umas às outras. O mundo precisa de pessoas de boa vontade para ele atingir esse estágio próximo da nossa evolução coletiva. Quem sabe não cabe a nós um pouquinho mais de boa vontade no dia a dia? Um pouquinho mais de boa vontade dentro de casa, um pouquinho mais de paciência no trânsito, um pouquinho mais de generosidade no alimento que a gente destina à cesta básica que o centro monta, um pouquinho mais de cuidado na hora de falar com as pessoas, um pouquinho mais de amor ao acolher as pessoas que chegam. Só um pouquinho mais. Quem sabe não é o que está faltando para produzir mais mudanças em nossas vidas. Então nós precisamos refletir sobre tudo isso. E aí então, pensando na recomendação clássica de Santo Agostinho, que eu tenho certeza que vocês já sabem, que ela está lá no Livro dos Espíritos, página, ou melhor, questão 919. Todo mundo já leu essa questão? Quer mudar a vida? Segue a recomendação de Santo Agostinho. Essa imagem aqui retrata a vida dele na juventude e a mãe dele, Santa Mônica. Essa mãe mereceu ser santa mesmo, porque Santo Agostinho, ele era um jovem meio hedonista, ele gostava muito dos prazeres materiais, era a bebida, o sexo, a vida sem compromisso, e a mãe dele orando todos os dias por ele, até que algo acendeu na mente de Santo Agostinho e ele se torna alguém que começa a estudar as lições de Jesus, vai crescendo dentro da comunidade cristã, se torna bispo de Hipona, na cidade que ele habitava. E ele, quando veio lá no século XIX cooperar com a vinda do Consolador Prometido, ele é um dos espíritos que psicografou mensagens maravilhosas, trazendo instruções do mundo espiritual muito importantes até hoje. Numa das questões então que Kardec dirigiu a ele sobre como a gente se modificar, ele disse aquilo que Sócrates já dizia. Ele falou assim, ó, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, com toda aquela lucidez, todo aquele raciocínio e aquele didatismo que ele tinha de tentar trazer cada vez mais conhecimentos fáceis de serem assimilados pelas pessoas, ele disse assim para o espírito, nós conhecemos a grandeza dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo, afinal de contas é o princípio para você mudar, você saber quem você é. E aí Santo Agostinho falou para ele assim, ó, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Essa passagem, então, ela é belíssima. E vocês vão me permitir um pouquinho mais da paciência de vocês para citar duas colocações que ele fez sobre as instruções de como você se modificar. Uma das recomendações dele, então, depois leiam na íntegra essa parte da questão 919 do Livro dos Espíritos. Olha o que ele fala. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. É diariamente que nós temos que fazer esse trabalho de pedir: Deus, hoje, o que eu podia ter feito um pouco melhor? O que eu não consegui fazer de acordo com aquilo que eu já sou capaz? Se você acredita mesmo, você ia saber que Deus ia te assistir naquele momento. A gente é capaz, nesse momento mais profundo do final do dia, a gente refletir que a gente esteve errado. Às vezes a gente não tem coragem de falar nem para as pessoas que a gente mais ama: me desculpe por eu ter agido assim com você. Às vezes a gente não consegue resolver uma questão no trato, na convivência com o outro. Mas lá no íntimo, se a gente tem boa vontade, a gente sabe que a gente errou. Então esse trabalho de refletir sobre as nossas ações, ele é fundamental. Pensar sobre as suas próprias ações. Ser sincero naquilo que você pretende dessa análise, desse autoconhecimento. E aí ele coloca isso: olha, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se você não perceber onde você está errando, vai ser difícil mudar alguma coisa. E reconhecer que precisa mudar também é fundamental. E aí surgem as dúvidas, não é? Será que eu agi certo ou errado? Olha o que ele fala: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outras pessoas. Imagina alguém falando para você aquilo que você falou para outra pessoa. Imagina alguém passando por você, vendo você precisando de algo, e a pessoa ser indiferente. Bora! Como nós fazemos muitas vezes em relação a muitas pessoas. Como nós nos sentiríamos se estivéssemos no lugar do outro? Quando alguém é rude, agressivo, quando alguém faz algo indesejável, quando alguém é negligente, é sempre essa lógica, é se pôr no lugar do outro. Quer saber se seus atos do dia foram bons? Pensa como as pessoas sentiram a sua ação em relação a elas. A sua ação, se ela foi positiva ou não. E ele nos coloca assim também, olha, para nós avaliarmos: procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezais a opinião dos vossos inimigos. Quantas vezes a gente precisa ouvir aquela pessoa que nos ama nos apontando um erro, e o que nós fazemos? Nós discutimos com a pessoa, nós ficamos tentando justificar o erro. Nós não pensamos assim: estou te ouvindo e eu vou pensar seriamente no que você está me falando. Na maioria das vezes, quando a gente erra, a gente acaba querendo que a pessoa que nos ame ou que nos ama, que ela justifique os nossos erros. Não é isso? Se ela aponta o nosso erro, nós entramos numa discussão. Então nós temos que ouvir essas pessoas que nos amam quando elas dizem que nós estamos errados e acatar o que elas estão dizendo. Se não totalmente, ao menos parcialmente. E ele nos diz também essa questão: olha, e o seu inimigo, ele julgaria o seu ato como de uma pessoa íntegra ou não? Porque se o nosso inimigo, ele nos respeita em alguma coisa, é porque com certeza nós estamos certos. É lógico que aqui é algo bem sutil que nós temos que estar refletindo bastante. Mas ele nos traz essas recomendações e muitas outras, que eu espero que vocês façam uma leitura muito atenta desse item. Talvez ele fosse para todos nós que queremos a evolução, que queremos a renovação, talvez ele fosse um item que devesse ser estudado semanalmente, quinzenalmente, refletíssemos realmente se nós estamos colocando em prática todas essas recomendações de autoconhecimento, de autorrenovação. E certamente, se a gente estiver com esse propósito, com essa atitude, nós vamos produzir mudanças onde nós estivermos vivendo. e seremos aquele exemplo positivo para as novas gerações. Porque à medida que nos educamos, nós criamos uma transformação em nossa vida e passamos a transformar os outros e passamos a educar os outros da forma mais efetiva que existe, que é pelo exemplo. Porque a memória de Jesus é tão bem guardada pela cristandade até hoje? Porque até hoje ele é digno de receber o título de Príncipe da Paz? Porque a sua vida foi inteira calcada na paz, no amor ao próximo. Porque até hoje os princípios dele iluminam as mentes de pessoas que pensam tão diferentes, um espírita, um católico, um protestante. Porque até hoje esses ensinamentos têm impactos tão profundos, porque ele viveu aquelas ideias que ele acreditava. Por isso que a mensagem dele tem um poder impressionante para nós até hoje. Então, se nós vivemos os princípios que nós acreditamos, nós teremos sim a possibilidade de ajudarmos nessa grande obra de educação de toda a humanidade, ou pelo menos dessa parcela que convive com a gente. São essas as nossas reflexões para essa noite. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que cada um de nós possamos receber dessa espiritualidade amorosa que está aqui reunida hoje, vibrações assim que nos incentive a renovar as nossas vidas, acreditando nesse potencial maravilhoso que nós temos. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem com Deus.